narrativa da história viva deste país. Uma palavra ingênua, tal como a gema da maçali. Com outros meninos ricos, a outra história deste país. Lembro de um desfile da mocidade marchando aqui. Aquele amor à pátria nas bicicletas no coração. E a gente ficava olhando aqueles tanques, os aviões. Davam rasantes, olhos infantes, ó pátria mãe. Ainda sobre essa trança, sobre essa coisa, ó pátria mãe. Hoje vejo que zumba me passa uma paixão por ti. Loucos que estamos todos a fim de ti. Por mais que outros caras de outras línguas te neguem a nós, está pintando um dia, daí meu nego, vamos tremer. Pintando um dia, daí meu nego, vamos tremer. Uma a narrativa da história viva deste país. Tal como a gema da maçali. Com outros meninos ricos, a outra história deste país. Lembro de um desfile da mocidade marchando aqui. Amor da pátria nas bicicletas no coração. E a gente fica olhando aqueles tanques, os aviões. Vinham da banca antes, olhos infantes, ó pátria mãe. Ainda sobre essa trança, sobre essa coisa, ó pátria mãe. Hoje vejo que zumba me passa uma paixão por ti. Loucos que estamos todos a fim de ti. Por mais que outros caras de outras línguas te negue a nós.